tão difícil viver sem você. Se até em meus sonhos você sempre está, de repente eu desperto e não te encontro. Nossos beijos não passaram de imaginação. Eu não me acostumo que perdi você. Falta alguma coisa que eu não sei dizer. No cinema ou no teatro, compro entradas para nós. No barzinho sempre um chope para dois. Eu faria mais o amor.